sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G.P. Oliveira e eu estou aqui hoje com o Cleiton Guimarães. Tudo bem, Cleiton? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, cara. Sua disponibilidade, vem aqui conversar com a gente. Poxa, felicidade estar aqui. Valeu, obrigado. E a Tatiana Bagdonas não está aqui conosco hoje. Ela, por motivos profissionais, aí teve que fazer um serão. É, manda quem pode, obedece quem tem boleto, né, Cleiton? Pois é, exatamente. Né? Que pena, né? É, uma pena, porque a Tatiana sempre faz contribuições muito boas aqui pro programa. Mas, enfim, hoje aqui a gente está no episódio número 47 do DGCast, o nosso quadro Brainstorm. Né, que é quando a gente chama uma pessoa aqui para fazer um bate-papo, uma conversa, né? E por isso o nome do quadro, a gente faz a relação aí com o design, né, e a chuva de ideias. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre o Cleiton, a carreira dele, como que ele está atuando aí para mudar o mundo, né, Cleiton? Podemos Exatamente. Falar isso, né? Você muda a partir de boas ideias, né, cara? E excelente execução. Então a gente vai falar sobre isso. Muito bem, legal. Antes de começarmos, temos aqui alguns recadinhos. Primeiro, quero agradecer e mandar um abraço para o Marcel Moreira, que já foi convidado nosso aqui no DGCast. Ele participou de um programa, é um canal no YouTube, chama Caldeira no Carro. É um canal aqui de Ribeirão Preto. O âncora, né, o host Gilberto Caldeira, ele entra no carro dele, coloca uma GoPro ali no para-brisa e entrevista pessoas, vai passeando pelos bairros em que elas moram, né? E aí vão falando sobre Ribeirão Preto, sobre outros temas da atualidade, bem legal lá o canal. E o Marcel Moreira citou a gente lá, citou o DGCast, recomendou o DGCast aí pro pessoal escutar. Então a gente agradece aí ao Marcel, agradece ao próprio Caldeira. E se você quiser procurar eles no YouTube, o vídeo que a minutagem que eles falaram sobre a gente é lá próximo do minuto 24, 23:50 ali, eles citaram o DGCast, mas eles citaram várias outras coisas legais também, então vale a pena ver o programa como um todo. E, como sempre, a gente convida, né, você a participar aqui do DGCast, manda um e-mail pra gente no dgcast@gmail.com, comenta lá no site, nas postagens de cada episódio, se você quiser contribuir, comenta nas redes sociais, compartilha aí com seus amigos, a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, então os canais de comunicação estão abertos aí, a gente aguarda a participação de vocês também. Então, vamos lá pro tema, Cleiton? Vamos lá. Bom, pra gente começar, vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Você já participou aqui do DGCast rapidamente, né? No episódio número 33, quando a gente falou do lançamento do GAS, o Laboratório de Inovação aqui da Barão, né? A gente conversou com você, com o Eduardo Ciccone, com a Luciana Hashiba também, fora o pessoal do próprio laboratório. Mas queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, sua atuação, histórico profissional, etc. Fica bem à vontade. Aliás, eu quero já e novamente poder agradecer aquele dia, cara. Foi fantástico, né? Vocês fizeram ali na quadra, né? Ah, sim, o lançamento do gás. Tinha uma galera muito importante aí. Veio a Luciana lá de São Paulo. Verdade. Que mulher fantástica, né, ela cara? É. Ela, em poucas palavras, já conseguiu embrenhar todo mundo num tema único, num entendimento super simples. E o link que ela fez eu achei formidável. Então, pessoas assim são, né, quando sempre enriquecedor, né? Nossa, demais. Eu comentei justamente isso no programa, que não sei, nem estava para chamar de palestra, porque ela falou assim uns 15, 20 minutos, mas muito denso em conteúdo, né? Conteúdo riquíssimo, estimulante. E ela fez pela grande prática, né? Porque essas teorias que colocam são sempre muito importantes, sabemos disso. Entretanto, ela trouxe um entendimento de uma forma tão categórica, tão pragmática, trazendo um exemplo que aconteceu lá no Japão, sim, né? Falando sim. Sobre o envolvimento de pessoas, a colaboração das pessoas, que trazia nessa colaboração inovação. Olha que legal, cara. Trazia inovação com colaboração dos japoneses, né? Em detrimento do acidente que eles tiveram. Sociedade civil, governo, organizada, né? E tal. E falou, pô, conseguimos mobilizar tanta gente aí num entendimento tão básico, tão simples. Sim. E tão ligeiro que ela conseguiu passar pra gente essa maneira de pensar, essa maneira, o tal do mindset. essa maneira de se relacionar, que está realmente transformando o mundo, está transformando a sociedade. Porque aquela coisa de cada um no seu quadrado, cara, isso não existe mais. O negócio é poder se juntar as pessoas. As redes sociais jamais do que provaram que isso, né? Existe um novo comportamento das pessoas, esses millennials, acho que a maioria da galera que está nos ouvindo agora, são esses millennials que têm a chave real desse futuro. E se eles perderem essa chave, aí fica complicado. Mas eu tenho certeza absoluta que as inovações que estão vindo, tudo que está vindo, é em detrimento do novo comportamento. Esse novo comportamento vai enraizar muita coisa boa. Falando de mim, rapidinho. Bom, eu não tenho uma história tão fantástica quanto a Luciana e outros caras lá do Japão, mas eu procurei, cara, a minha vida inteira pensar de uma forma diferente do que estava enraizado. Sabe, pensar, não pode, hoje não, enfim, isso aí sempre me incomodou demais. Quando eu entrei, primeiramente, na faculdade de física, cara... Olha só. Exatamente. A minha primeira universidade foi a Universidade de São Paulo. Eu fui fazer no Instituto de Física de São Carlos. O curso de Física, cara, era o Física Teórica. Vixe. 3 anos, cara, do céu, o que, que é aquilo? Física quântica, fiz mate, não sei o que e tal. O pessoal que cursa Física sabe o que eu tô falando. Se forma, entre 40 pessoas, se forma 3, 4 pessoas no tempo correto. Cara, não aguentei. 3 anos ainda depois. Você de ficou física. Bastante não, tempo. Não, fiquei demais. Ver, né? Aquela coisa de resiliência. Eu já sabia o que era resiliência. Não sabia a palavra, mas já sabia o que era resiliência até aquele momento. Cara, mas aí eu fui até o 3º ano, mas num esforço descomunal. Por quê? Eu vou te falar por quê. Física é muito teórica, então, e a prática é sempre aquilo que está na tua cabeça, cara. Porque você vai praticar o quê? Vai praticar física quântica? Não tem como fazer. Não tem jeito, né? Mas o legal é o seguinte, eu entrei em física para poder abrir a mente mesmo, e realmente eles conseguem fazer isso. Só que o que eles não conseguem fazer? Mostrar que existe uma realidade a partir do que você aprende, que seja palpável, que vá servir à população no dia seguinte. Logicamente, habilidade mesmo, enquanto né? estudante, cara, a gente não tem... Eu estava com 18 anos. Com essa idade, cara, a gente não tem essa noção. A gente não sabe onde vai chegar e como vai chegar e tal. Mas eu tinha a ideia de fazer algo revolucionário. E para mim, cara, a história do Pink Cérebro... Não sei se nem que seus ouvintes sabem o que eu tô falando. Ah, deve conhecer, deve conhecer, mas é a história do Pink Cérebro, cara. Fazer algo que para mudar o mundo, dominar o mundo. Nem dominar não era, mas poder entender essas novas transformações a partir da inovação, a partir da ciência. Um professor lá do IFISC, Wanderlei Banhato, ele hoje, acho que ele continua enquanto professor do IFISC, ele falou uma coisa uma vez pra gente que eu gravei, e ele tem toda a razão. Não existe inovação se não tiver ciência. Aí a ciência pode ser tanto do mundo tão teórico quanto a física, como a ciência de um design sprint, por exemplo. Cara, aquilo é ciência. Porque é um estudo de um comportamento que você vai entregar uma teoria e você vai moldar numa prática. Então, meu primeiro curso foi física. Não aguentei, foi difícil. Cara, aí eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, não aguento mais aquilo. Aí eu falei, bom, você tem que se encontrar. Aí foi fazer Relações Internacionais na UNB de Brasília. Olha só. Da água pro vinho, né? Mudou, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Cara, mas foi fantástico, porque eu cheguei lá... Não, são dois cursos fantásticos, assim, fantástico, né? Fantástico. Porque a minha história, olha só, continuava sendo da... Abrir a mente. E Relações Internacionais, eu não sei se aqui em Ribeirão tem, mas é um curso formidável, porque ele tem... alguns parâmetros super legais que trata de política, trata de economia e trata de comportamento. Da antropologia, enfim, entre outros tantos. E trata tudo isso de uma forma conjuntural para poder entender os países, entender a moral, entender a lei, enfim, isso é formidável. Só que eu não fiquei muito tempo lá, não. Porque aí a minha questão não era foi concurso, foi com a cidade. Brasília é uma cidade difícil, imagina, né? Imagina no final da década de 90, cara. Foi quando eu fui pra lá. 99. Não dava. Difícil. A história lá do Renato Russo, sabe? Que ele tenta jogar para as letras e para a música um pouco dessa realidade da vida, enfim, do comportamento e tal. Que viraram alguns deles de filme, de música para filmes, cara, é retrato real de Brasília. Brasília se hoje a gente... ou ama ou odeia, alguns mais odeiam do que amam, antigamente você tinha argumentos muito mais relevantes do que são hoje. Hoje é que eu acho que as pessoas hoje estão mais politizadas do que antigamente. E estão mais críticas também, percepção individual. Uhum. Mas assim, acabei saindo de lá por outras questões, voltei para a USP de São Carlos e eu entrei no curso de Engenharia Elétrica. Também... com a mesma visão, porque aí eu achava, pô, aqui tem prática. Aqui eu vou pegar a teoria, vou moldurar, e eu estava envolvido com a empresa Júnior, a ESC Júnior, estava envolvida com o Centro Acadêmico, que é o CASO, lá de São Carlos. A galera do CASO sabe quem que eu tô falando, tem um curso lá em São Carlos, fantástico. Não vou dizer a famosa frase da Federal. É, Federal! Chupa CASO! Então, assim, cara, pô, eu entrei em São Carlos novamente no ano de 2000 e fui cursar Engenharia Elétrica e, me encontrei muito, não exatamente no curso, eu me encontrei muito no propósito do curso. Aí era legal. Continuava sendo acadêmico, continuava sendo com uma vertente muito teórica, só que ela tinha um final e eu enxergava relativamente bem esse final. Até o terceiro ano, cara, é uma carga teórica muito forte, muito abrangente. Na verdade, até o quinto ano, mas até o terceiro ano é a sua formação básica. E aí, no terceiro ano, eu tive a possibilidade de conseguir melhorar essa captura de entendimentos, né? Trazendo, atrelando um mundo que hoje as universidades públicas, principalmente, elas não conseguem envolver o seu aluno, que é o mundo do empreendedorismo. Eu já bati na porta do Sebrae na época, cara, que falava dos 4Ps, 5Ps, não sei o quê e tal, uma receita, enfim, como é que faz, e... isso, para mim, era a construção teórica de produtos ou serviços e jogar para o mercado. Cara, eu não sabia como que se abria um CNPJ na época, você tem uma ideia. E eu não tinha noção. Então, meus primeiros momentos dentro desse mundo do empreendedorismo foi com uma base, né, legal, que foi com o Sebrae. Só que eu não achei isso suficiente. Eu queria transformação, sabe? Algo que fosse realmente regado a muita coisa bacana. Aí surgiu uma bolsa para estudar no Canadá e eu fazia minha própria grade de disciplinas. E nessa grade de disciplinas eu consegui colocar dentro dessa grade todas as disciplinas, todos os entendimentos que estavam envolvendo transformação, inovação tecnológica, empreendedorismo e relações comportamentais. Para justamente da teoria que eu tinha daqui da USP, poder, junto com a Escola Politécnica de Montreal, foi onde eu estudei, fazer um aglomerado e eu ter realmente a cabeça aberta. Cara, eu fui para ficar um ano, uma história bem interessante, mas eu fui para ficar só um ano e de repente eu retornei para cá e falei: não, eu quero ficar mais um, porque eu achei fantástico isso aqui. O Canadá é um país. Formidável. É um Estados Unidos sem os problemas que a gente conhece e sem o preconceito que outros tantos países têm com os governos americanos, principalmente o governo do Bush lá atrás, enfim, nós temos alguns exemplos aí. Mas é um país fantástico que difere o que do Brasil? Organização. Eles são muito organizados. Isso é a grande diferença. Hoje temos outras tantas questões, mas assim, o princípio de tudo é a questão da organização e do respeito ao próximo, respeito ao cidadão, respeito às leis, respeito a tudo isso. Então, isso eles têm. E é uma evolução. Quando eu voltei, foi fantástico, porque eu voltei com a cabeça super aberta, querendo transformar o mundo, mas transformar o Brasil. Pelo menos no meu mundo, sabe? Pelo menos nas regiões com que eu podia contribuir. Então eu escrevi, se vocês olharem nos autos dos congressos aí, vão achar meu nome aí. Então eu escrevi sobre empreendedorismo, escrevi sobre incubação de ideias ou incubação de empresas juniores incubadoras, estava nascendo algumas. Isso, então, mais ou menos ali no início do, da década de 2000, né? 2005, é. Então eu estava tendo algumas incubadoras. Hoje são termos que estão em voga, né? Todo mundo quase já ouviu falar, mas naquela época não, né? Naquela época estava começando essa mentalidade. É. Né? É, quando falava de incubadora, pô, que vai criar galinha ali. É, sem dúvida. Já pensa na chocadeira. Né? Chocadeira, não, era incubadora de empresas. E aí tinham, pô, era muito no início. E é o que, né? Esse é o grande berço das startups de hoje. A incubadora, e hoje nós temos uma na cidade, uma fantástica. Não sei se os ouvintes sabem, mas a Supera, a incubadora da Supera, foi tida como a melhor incubadora do Brasil por 2 anos. E ela só não pode concorrer mais vezes, porque senão parece que é um acordo de madames, né? Uhum. Não, mas ela conseguiu por 2 anos, 2013 e 2015, se não me engano, como a melhor incubadora de startups. Olha só. Incubadora de projetos, na verdade. Sim. Não necessariamente startups. Do país. É um reconhecimento dado pela Amprotec. Bom, aí em 2005, você perguntou, né? A minha história não é tão curta assim. Mas em 2005 eu comecei a escrever muito, me formei, eu entrei na indústria, fiquei um tempo na indústria, só que eu empreendi dentro da indústria, o endoempreendedorismo, o intraempreendedorismo, eu fiz isso, aprendi demais, fantástico. Eu trabalhei, pessoal, na Brastemp. Vou falar Brastemp, porque na verdade na época chamava-se Multibras, ou Whirlpool, hoje é chamado de Whirlpool. Trabalhei um tempo lá, o meu gestor foi um dos caras mais brilhantes que eu já conheci em termos de profissionalismo, um cara fantástico, ensinou muita coisa. Aliás, todos os profissionais com que eu tive contato foram certeiros na construção da minha própria profissão, da minha própria carreira. Só que no momento eu achei que eu podia mais. Aí, eu junto com meu pai, nós abrimos uma empresa que era um trade do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde a gente pegava o dinheiro deles, fazia o tratamento e fazia a compra do fundo dos créditos carbono, no projeto Fundo Protótipo Carbono. E a gente fez isso por um tempo, né? E eu só ajudando ele, eu estava ainda na Brastemp. Aí, 6 meses depois de empenhar todos os esforços, meu pai veio a falecer. Sinto muito. É, uma pena, cara. Assim, o mundo desabou, um peso forte nas costas, cara. Assim, hoje eu sinto isso até hoje. Pra mim, foi um grande divisor de águas, porque assim, eu acho que hoje eu posso dizer com muita sabedoria que eu me transformei um menino para um homem, eu tive que fazer. E aí eu tive que largar, aí eu larguei mesmo o emprego que eu tinha, que era uma carreira muito sólida, muito promissora, para poder assumir o que a gente tinha iniciado. Porque a fazenda do meu pai e da minha família estava em xeque, porque a gente tinha feito alguns investimentos, buscado dinheiro do BNDES e tal, para poder fazer a composição da empresa. Então, assim, cara, foram 4 anos de empreendedorismo na veia mesmo. Das dificuldades, das alegrias, do amanhã que eu não tenho dinheiro para pagar um funcionário, do funcionário que te sacaneia, do funcionário que você premia, das relações comerciais que alguns te puxam o tapete. Cara, tudo que você possa imaginar desse mundão, eu passou vivi, ali, né? passei por ali. Até em 2009, onde aí crise de 2008 dos Estados Unidos, tal da marolinha do Lula, não foi uma marolinha para, principalmente para o mundo do aço, né? O aço na época ele caiu de preço 70% no Brasil. Aí, lembra da, não sei se os ouvintes lembram disso, mas a crise de 2008 dos Estados Unidos fez com que uma casa lá de 100, 200 mil dólares valesse 15 mil dólares, o cara pagava para você levar a casa. Porque os bolha imobiliária estourou de forma surpreendente, né? Exatamente. Isso acabou degringolando para o país, porque a gente trabalhava com aço, era fundo protótipo de carbono, só que a madeira que a gente plantava ia direto para os fornos da siderurgia, que transformava o GUSA em aço. E aí isso afetou significativamente o negócio de vocês? Não, me quebrou. 70% de queda, você perde os contratos, cara, você perde o rumo. Aí, assim, nesse momento, cara, você fica pensando, putz, o que aconteceu com você, Clint? aí você começa a achar que você não era bom o suficiente. Um pouco é isso, né? Porque assim, a capacidade de pivotar, a capacidade de se reerguer no dia seguinte, a tal da resiliência, são fatores fundamentais num momento como esse. É, eu entrei num abismo, assim, porque até pessoalmente, emocionalmente falando, aí eu tive que me reerguer novamente, aí eu procurei de novo a academia, aí foi onde fui fazer, estudar, né, de novo, mestrado e logo depois doutorado, para poder entender novamente, me capacitar de novo. Só que, eu fui atrás de um mundo acadêmico, que até então era a minha base. Era uma base super legal e tal, mas em termos de entendimento, em termos de transformação, em termos do que estava acontecendo lá fora, já se falava em startup lá fora. Só que aqui no Brasil, 2009, não tinha esse apelo ainda. Algumas surgindo, beleza e tal, e nem tinha por que surgir. As startups, grandes startups, se você for ter ideia, elas surgem com o detrimento dos smartphones. 2013, olha um dado interessante. Isso no Brasil ou no mundo? No Brasil, tô falando. No mundo, no geral, mas no Brasil, como estava um passo atrás em relação a países desenvolvidos, a gente estava ainda entendendo essa transformação. Você tem uma ideia, em 2013, em janeiro de 2013, foi quando eu participei da Campus Party pela primeira vez, o pessoal da Campus Party fez uma campanha dizendo: todo brasileiro merece ter um smartphone. Naquela época, apenas 5% das pessoas tinham um smartphone. E pensa bem, faz 5 anos, cinco, né? 5 anos. Hoje é o contrário. Eu acho que 5% não tem smartphone. É, inclusive tem dados de pesquisa do IBGE que mostram, assim, hoje, eu não vou lembrar agora exatamente, eu fiz essa pesquisa recentemente, mas algo em torno de 90% da população brasileira tem acesso à internet. E desses 90%, uns 70%, 60% é exclusivamente pelo celular. São pessoas que não têm banda larga em casa ou no trabalho, mas acessam a internet pelo celular ou seja, um smartphone, né? Cara, não é fantástico isso? É fantástico. Eu acho mais do que fantástico, porque isso, essa tecnologia, jogar um computador para um celular, porque assim, celular na época servia para quê? Você conversar com as pessoas. É, basicamente. Quem é que pega um celular hoje e liga para o outro? É muito difícil, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos outros tantos comunicadores aí para poder fazer essa comunicação, hoje fazer em dia, essa os smartphones, inclusive, fazem ligações, né? Exatamente. Muito bom. Entre outras coisas. Entre outras coisas, inclusive, serve para isso. Ah, ele liga também, mas... mas não é por isso que eu comprei, não. É secundário. Não. Mas tudo que é verdade, é uma feature. O celular hoje é uma feature de ligar para o outro, que, cara, se tornou... Não obsoleta, porque a gente precisa, ela se tornou secundária, não é... E dispensou o telefone fixo de muita gente em casa, né? Cara, é tal história, outro dia, olha que coisa interessante. Outro dia eu tava fazendo um cadastro e tal, aí, enfim. Aí a pessoa falou assim: tem um telefone pra eu conversar com você? Eu falei: é esse que você tá ligando, é meu celular. Não, não, um telefone fixo. Falei: minha amiga, não tá tendo telefone fixo mais, cara. É. Não tá, sai dessa. Né? Olha, pelo menos pra pessoas físicas, assim, eu acho que tá mais complicado esse negócio de ter uma linha telefônica. Nem compensa muitas vezes ter o telefone em casa. E cara, mesmo que você tenha, você quase nunca tá em casa. É por comportamento. E não é porque é mais barato. Você pode perceber, realmente, você fazer uma ligação telefônica a partir de um telefone fixo para outro telefone fixo. Todos os operadores fazem isso gratuitamente. Até 2 anos atrás, era gratuitamente e tinha uma vantagem em relação aos celulares. Os celulares pagavam 56, lembra daquela história? Paga 56 um minuto, 1,50 e tal. Hoje, o que aconteceu? Tá todo mundo ligando. Você de graça. Liga de operadores entre operadores diferentes, pagando zero. É. Porque entenderam que não é mais. A grana não tá aí. A grana está no pacote de dados que você vai usar. Exatamente. E você vai usar o pacote de dados, certamente. É, se você não fizer nada, você usa o pacote de dados, né? Porque o seu celular vai se conectar. Só notificação push, por exemplo, precisa de internet. Então... E não é coisa louca? Parece assim, que a gente vive o dia a dia e, de repente, a gente não se dá conta de toda essa transformação, que nós estamos dentro dela. E está acontecendo dia a dia e numa velocidade... De uma forma esplêndida, nunca acontecido antes. Nós não estamos mais em era nenhuma. É a tal da era da não sei o quê. Seria, na verdade, a era do conceito. Só que hoje é a era industrial, depois a era da informática, a era do conhecimento. Hoje é mudança de era. E é um crivo, cara. E nós estamos realmente num posicionamento que vai transformar qualquer coisa que a gente tinha entendimento até alguns anos atrás. Na verdade, até ontem. Vai mudar radicalmente. Então aí as startups vão poder mostrar essa grande relevância. Então assim, a minha história inteira foi sempre baseada no intuito de estar sempre presente em uma grande transformação. E hoje eu vejo essa transformação ocorrendo debaixo do nariz e através das startups que a gente trabalha. Legal. E hoje você atua em alguns lugares diferentes, né? Mas sempre com esse mesmo intuito que você trouxe agora de transformação, de inovação. Entre eles, o Sevna, né? E o Founder Institute. E aí eu queria que você falasse o que é cada uma dessas instituições, o que elas fazem, qual que tem sido... Eu sei que é uma pergunta ampla também, mas qual que tem sido a importância delas aqui em Ribeirão Preto nesse sentido de fomentar o empreendedorismo, a inovação, por meio principalmente de startups? Então, eu falei das incubadoras lá em 2005, né? A primeira incubadora que acho que tem registro na década de 80, que foi a Parktech de São Carlos, a primeira incubadora do país e tal, tal, tal. E tem surgido algumas aceleradoras, porque incubar é uma coisa, agora acelerar é outra história. E o intuito da aceleradora é isso mesmo, acelerar o projeto, acelerar o mercado, acelerar o desenvolvimento, para poder, nessa velocidade de acompanhamento dessa transformação, estar sempre adiante do que tem ocorrido hoje. Porque são os proponentes do amanhã que vão fazer as mudanças significativas que nós hoje estamos vivendo. Então, a aceleradora de startups, e eu sou o head da aceleração do Seven Startups, que é uma organização... Cara, até vou falar sobre isso, como surgiu esse negócio. O Seven Startups ele surgiu com uma confluência de pessoas ligadas à inovação e ligadas à tecnologia. São 10 empresários desse ramo de TI, de tecnologia, enfim, que viraram para o outro, que eram amigos, e falaram assim, cara... O que a gente vai fazer de diferente justamente para a gente acompanhar o que tem acontecido nos Estados Unidos e em outras regiões como Tel Aviv, Espanha, França, e que a gente se mantenha de um jeito ou de outro antenado. A história era estar antenado com essas mudanças, porque ficar dentro das quatro paredes de cada uma dessas indústrias de softwares não era interessante só. Interessante era poder promulgar o que cada uma delas estava fazendo, compartilhar as inovações e, de repente, oferecer vantagens, benefícios através dessa junção de cabeças brilhantes. Então, daí surgiu o Piso, que é o polo da indústria do software, que foi encabeçado pelo Fábio Cunha. Olha, cara, um cara fantástico aqui de Ribeirão Preto. Só para vocês fazer um briefing rápido, ele teve esse entendimento de colaboração, de ecossistema. Ele foi o primeiro presidente do Piso. Logo depois ele trabalhou, ele tinha as empresas dele. Depois ele foi convidado pela Microsoft para desenvolver alguns trabalhos. E foi convidado para morar nos Estados Unidos, na Microsoft de Seattle. Que legal. Né? Para cuidar de patentes, ou seja, cuidar de inovação do que estava surgindo dentro da Microsoft ou empresas ligadas, parceiras ou adquiridas por esse grupo. Olha que coisa fantástica. Muito bom, né, cara? Um cara brasileiro, aqui de Ribeirão Preto, ele se permitiu explorar um pouco o que aconteceria, eu estou falando 2011, o que aconteceria nos próximos anos, antecipou isso, juntou algumas pessoas, falou, vamos fazer? Vamos. Aí criaram o Instituto Sevna, que até então não tinha exatamente o que faria com isso, com esse instituto, até que um dia algumas pessoas visitaram o Vale do Silício, Vale do Silício primeiramente, e trouxeram a ideia, vamos fazer uma aceleradora de startups? Algumas das pessoas até interessantes nem sabiam o que era startup na época. Aí falou, mas startup é isso e tal, tal, tal. Então começou nessa construção. E para poder trazer isso, precisava de alguém que tivesse entendimentos em relação a startup e em relação à aceleradora. Aí foi onde convidaram o Ricardo Agostinho, que foi o nosso primeiro CEO. Quem que é esse cara? Esse cara era o grande representante da Oracle na nossa região inteira de Ribeirão Preto. E ele, na S2 IT, ele fez a sua saída, né? tem uma história longa em relação a isso, mas vou tentar encurtar. Ele fez sua saída e ele começou a investir em algumas startups, principalmente aquelas que estavam na 21212, que era uma aceleradora de startup do Rio de Janeiro. É uma galera do Rio que se juntou com uma galera de Nova York, é por isso que é 21212, porque é o código de área da 21, né, do Rio de Janeiro, 212 de Nova York. E eles juntaram isso, juntaram alguns empresários endinheirados para fazer um pool de investidores, anjos, para poder aportar as startups escolhidas no mercado. Tô falando isso, cara, 2011, 2012. Então chamaram esse cara, e esse cara, ele começou a ter um grande desafio, que era, primeiro, colocar o nome aceleradora em Ribeirão Preto. Hoje, se você perguntar para grande parte da galera, não vai saber que nem existe o Supera Park. Não estou falando nem do Seven. Supera Park, para muitas das pessoas que nos estão ouvindo, nem sabem onde fica. Cara, Supera Park está dentro das dependências da USP. Ela é uma junção de esforço de três esferas. A Prefeitura de Ribeirão Preto, junto com o Governo do Estado de São Paulo, mais a Universidade de São Paulo, através da USPIN, que é a Agência USP de Inovação, fizeram esse aglomerado e falaram, olha, o espaço aqui dá para fazer aqui, então são 40 hectares, são 400 mil metros quadrados. Bem grande lá, né? Muito grande, cara. Vai ficar um colosso aquele negócio. Hoje só tem dois prédios, mas vai ficar um negócio fantástico. O governo do estado bancou a construção dos prédios. O próximo prédio já está pautado para poder construir. E a Prefeitura de Ribeirão Preto é a mantenedora de uma fundação que administra o parque. Então é a junção de três grandes esforços que culminou, porque a Supera, na verdade, ela nasceu agora, 2014. Ela já tinha 10 anos de envolvimento com o mercado. Ela era uma incubadora somente, só que era incubadora de projetos muito tecnológicos vindo dentro da Universidade de São Paulo, na sua maioria. Então, juntando essas duas coisas, o Parque Supera mais o Sevna, tiveram entendimento de que, pô, nós temos ambiente, nós temos condições, talvez não sejam as ideais, mas nós temos condições de abrir uma aceleradora de startups, convidar algumas startups e de fato fazer esse ciclo funcionar. Ou seja, eu tenho pessoas aqui com dinheiro querendo investir em inovação, não sei para onde eu invisto, não sei o que eu faço, chamo essa galera, incubo, né? Faço a aceleração, dou entendimentos e no final a gente faz o investimento para elas alcançarem bons voos. Então, ela nasceu desse jeito. E eu estou dentro do Sevena desde a sua origem enquanto aceleradora. Por quê? Eu passei por um programa de aceleração dentro da minha startup. Eu tive startup, pessoal. Dentro da minha startup, que culminou de vários entendimentos, cara, fantásticos. Alguns que eu não tinha ideia de que existissem, como Customer Development do Blank, do Bob Dorff, Eric Ries falando de Lean Startup, entre tantos outros temas. Eu tive um aprendizado fantástico dentro da Plug and Play, que foi a minha aceleradora. E logo depois que eu fiz a minha saída, minha retirada da minha própria startup, eu voltei para Ribeirão e eu falei para a galera aqui, pessoal, eu passei e eu tenho na prática como construir isso aí. Se vocês quiserem, eu tô aqui para poder compor esses esforços. Eles me convidaram, eu participei primeiramente do comitê da formatação da aceleradora, né, onde eu trouxe todos os entendimentos, como é que fazia, trouxe muito do meu background, que eram pessoas, mentores ligados à aceleradora anterior, que é a Plug and Play, trouxe eles como voluntários para poder contribuir com essa formatação. Aí nós fizemos dois. Eu ajudei também a selecionar as startups do primeiro, segundo e terceiro batch. Até que um momento eles disseram, Cleiton, você está tão envolvido com isso e tal, por que você não faz parte do nosso time? Porque faz todo sentido, você tem todo o entendimento, seu background é fantástico, você gosta disso. Falei, cara, é mais do que eu queria, né? Foi aí casou a fome com vontade de comer, beber Coca-Cola e, cara, fui pra lá. Foi assim que surgiu o Seven Startups e eu hoje sou head da aceleradora. Legal. Cleiton, antes da gente continuar, vamos apertar algumas teclas SAPs aqui. Pra quem não tá muito acostumado com esses termos, vamos definir rapidamente, assim, não precisa ser muito detalhado. Vamos começar. O que é uma startup? O que é a diferença entre startup e uma empresa, por exemplo? Tá. Existem... É verdade, pessoal. Precisava pautar isso aí. Existem várias definições para startup, mas uma delas que eu gosto muito, que é do Eric Ries com o Steve Blank, o que eles falam? Que uma startup é uma organização temporária. É temporária, ou seja, ela tem o seu início, ela terá seu meio e ela terá seu final, que ela antecede a construção de uma empresa. Por quê? Porque o momento da startup é um momento de profunda incerteza. O momento da startup não é o momento de uma empresa, porque é o momento de uma empresa estar entregando seus valores, faz a comercialização dos seus produtos, faz a entrega dos seus serviços, tem os concorrentes, enfim. A startup não, ela lida primordialmente antes, num passo antes, que é o entendimento do valor que ela está entregando para quem deseja ou precisa daquilo. Simples. Aí você tem quatro fases desse desenvolvimento de startup. Você tem a primeira fase, onde que a gente chama de Customer Discovery. O que é isso? É a descoberta do consumidor. Você tem uma ideia, no qual você precisa perguntar para a galera se a sua ideia é boa, primeiramente. Porque para você é fantástico. Para vocês, para sua mãe, é a melhor ideia. Vai ser maravilhoso, né? Mas tem que saber se o mundo precisa disso, né? O mundo precisa disso, exatamente. A segunda fase, eu só falei quatro, né? A segunda fase é o Customer Validation. Customer Validation, exatamente. Que é a validação daquilo. E não é somente a validação da necessidade, do desejo ou de uma dor que você está tratando. É sobre de mercado, inclusive. Estou pautando isso aqui. Existe um produto no qual eu estou entregando que está significativamente endereçado à necessidade do mercado? Ou seja, existe um product market fit? Existe a solução, o problema, a solução e essa ligação, e logo depois existe um produto que está ajustado ao seu mercado? Beleza, validei com isso. Se existe, eu validei. O próximo passo da startup é o customer creation. O que é isso? Enquanto você está entregando para alguns, porque você não tem escala ainda, você está entregando para alguns, e alguns estão falando maravilhas daquilo que você está entregando. Cara, isso aqui é fantástico. Pô, lembrando lá atrás, toda a nossa conversa, pessoal. Nós estamos falando de olhar a coisa lá na frente, entregar significado, porque hoje nós estamos passando por uma profunda transformação. E lá na frente, pensando nisso, a galera vai falar assim, putz, agora é hora de escalar para entregar não somente para o Zé, para a Maria, para minha mãe, para o meu pai e para o pessoal da Supera. É para entregar para o país aquilo que você está... Não somente para o país. Entregar para o país e para o mundo aquilo que você está propondo. Aí é o creation. E a última fase, que é a fase de construção da empresa. É um entrepreneurship, que é a construção da empresa. Então, startup ela tem quatro fases. Aí quando você faz até a última fase, você se transforma numa empresa. E ela tem uma característica simples e rápida. Ela tem que ser escalável, ou seja, a tua receita em detrimento aos seus custos, ele tem que ser inversamente proporcional. Quanto mais receita você tem, mais custos relativos ele tem que ser menor, menos custos você tem que pontuar. Ela tem que ser repetível, aquilo que você entrega para a pessoa, ele tem que servir de novo para a mesma pessoa, e a pessoa tem que pagar para você de novo pela mesma coisa que você entregou anteriormente. Ou seja, tem que ser repetível. E ela tem que ser lucrativa. Se não for lucrativa, não é startup. Tem muita gente pensando em startup. Ah, não, cunho social, legal. Mas talvez não seja startup, seja uma ONG. E tem uma necessidade de estar atrelada à tecnologia? Ou não necessariamente? Que eu já ouvi isso. A startup tem que estar ligada com tecnologia. Seja na área de saúde, na área de governos mesmo, por exemplo. Mas tem que estar ligada à tecnologia. Isso é mito ou verdade? Extrema verdade, cara. Porque sem tecnologia hoje, a gente não consegue inovar. E sem inovação, você não consegue o novo. Inovação novo. E sem inovação, você não consegue convencer outra pessoa que aquilo é melhor do que aquilo que ela estava entregando anteriormente. Aquilo que ela vive com aquilo hoje, anteriormente. A gente estava falando do smartphone e dos celulares. Pô, hoje estão entregando smartphone em substituição aos celulares que nós tínhamos anteriormente. Lembra do StarTech da Motorola? Eu tive um. Abria e fechava, né? Era nossa, era... Maior sensação. Nossa, né? Era a última bolacha do pacote, é, aquilo, cara. Era... Aquilo ali, quando você ia na balada... Ixi. Porra, pessoal, vocês, hoje vocês falam em iPhone. Na minha época, galera, StarTech, eu queria ter um StarTech. O V3. V6, V3. Às vezes você atendia sem ter que... Sem ninguém tava te ligando, mas você atendia só pra... Opa! Só até... pra fazer um. É, exatamente, cara. E comportamento, cara. A galera abriu o StarTAC na balada, pô, cara, é o cara. StarTAC. Hoje é o iPhone. Hoje, né? É o iPhone. Você vai no iPhone, abre um... Tem a maçãzinha ali. Maçãzinha, um iPhone 8X. Cara, o X tá no 8 mil reais, é isso? Não, acho que é 5 a 6 mil reais. É absurdo, cara. É demais. E a galera. Deve ter uns de 8, de 256 GB lá. Deve ter. Mas galera, começa, acho que é a partir de 5 a 6. A galera 6. Compra. Que a galera que tem esse poder de compra. Compra. A galera que não tem o poder dessa compra consegue comprar. Às vezes compra, né? Consegue. Às vezes não, muitas vezes, né? E aí por quê? Porque o valor que eles entregam, aí no caso da Apple, é um valor não somente tecnológico, mas também um valor que envolve esse comportamento, envolve essa socialização, cara, e vai vender. Galera quer. A galera não quer, sabe o que é a galera? Não quer comprar carro esportivo, carro pra pressionar a mina. Cara, não existe mais isso. Não tem mais. A galera que tá me ouvindo sabe o que eu tô falando. Beleza, cara, mas depois você compra o carro e tal, a menina não vai olhar pra você porque você tem um carrão, velho. É diferente da minha época, né? Na época era diferente, você tem um carrão e tal, ninguém pode ter mais aquele. Pô, é diferente. Eu nunca tive, galera. Você tem uma ideia? Eu só vim comprar o meu carro mesmo, pasmem, agora em novembro de 2017. Verdade. Foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro, 2017. Olha só. Eu tenho 39 anos e é isso mesmo. Não é à toa que quando a startup que você falou que você teve, né, empreendeu, era relacionada ao problema da mobilidade urbana, né? É, exatamente. Cara, eu sempre tive, assim, enraizamento sobre o meu próprio comportamento e eu via muitas pessoas que tendo comportamento similar ao meu em detrimento dessa mobilidade. Porque, assim, cara, eu morei no Canadá. O transporte público do Canadá, até por questões bem reais, ele tem que funcionar. O ônibus está marcado lá na plaquinha que ele vai passar às 4h32, é porque se ele não passar 4h32, a galera morre de frio esperando o ônibus. Porque lá o Montreal faz menos 45 no pico do inverno. Ixi. Menos 20 de média. Então, o cara sai correndo, pá, de casa, chega no ponto de ônibus, pô, se não passar aqui no minuto. E a gente tinha, cara, né? Eu tinha os horários certinhos e tal. Olha, falta 30 segundos, agora posso correr e pra poder. E funciona. A hora que eu corria lá pro ponto de ônibus a 30, 40 segundos antes dele passar, o ônibus já tava virando a esquina passando. Então, assim, eu vi um transporte público que funciona. Que é muito diferente, e a galera sabe o que eu tô falando, é muito diferente aqui em Ribeirão Preto, por exemplo. Em 2013, quando eu participei da Campus Party, eu já tinha esse entendimento que o transporte é um grande problema. Saúde é um, educação é outro e tal, mas transporte sempre foi um grande problema no país. E aí eu quis usar desses novos ensinamentos para poder propor para o mercado uma condição diferenciada, linha de startup, ideia revolucionária, de ideia disruptiva, e que fosse de fato, que pudesse embrenhar uma condição diferente para o mercado. Aí, cara, eu mais dois amigos, na época também engenheiros, nós começamos a pensar e tal, e a gente chegou no modelo que não somente não ia resolver o problema de mobilidade do país, certamente que não. Mas o que a gente ia conseguir fazer? A gente ia conseguir empoderar um dos outros grandes problemas que até hoje acontece, sempre teve, sempre acontece, sempre acontecerá esse problema, que é o fato de você ter um veículo como um passivo. Ele não é um ativo. Você não compra um carro e você investe no carro. É, não. Você vai perder dinheiro, cara. E vai perder dinheiro, hein? E muito, hein? É demais. Se calcula que em 3 anos, dependendo do modelo, você perdeu 60%, 70% do preço que você injetou, que você investiu naquilo. Ok, você tem o conforto de andar de um lado para o outro, momento que você quer e tal, tal, tal. Mas, galera, faz as contas. Até nós fizemos um site para poder calcular quanto que sai do seu bolso. Ah, que legal. Para manter o seu carro. Muito aí bom, eu tô falando de IPVA, licenciamento, gasolina, manutenção. Cara, fizemos troca de pneus. Troca de pneu, enfim, cara. Pedágio. E tudo tá atrelado a vários índices que funcionam. Por exemplo, preço de combustível. Como que eu faço? Eu vou lá, eu tenho uma ligação com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que divulga para cada região ou cidade qual que é o preço médio. A gente faz esse cálculo porque a gente tem essa leitura aqui em tempo real. Ao tempo real, o preço da gasolina hoje no Ribeirão Preto é 4 e alguma coisa. Então ele vai jogar lá esse valor. Além dos outros índices. Índice de IPVA. Então eu faço uma leitura da FIP, né, da Fundação Getúlio Vargas, e eu vejo, faz esse link, olha, esse carro ano 2013, 2015, zero quilômetro, custa tanto e é isso aqui. Então o que a gente consegue fazer? Pessoal, ó, dica número 1, muito boa. O site é carromonstro.com.br, acesse que é fantástico. Coloca seu modelo lá e você vai entender quais são os custos que esse carro teu já te deu. E pá, você vai ficar absurdamente... Porque é verdade, cara. Enquanto você tem o carro, enquanto você tá ali na lida e tal, vendendo, pagando e tal, meu, quase que você não percebe. Mas na hora que você para pensar, começa a computar o quanto do carro tá tirando teu bolso, é muita grana. É muito dinheiro, né? É muita grana. Esse negócio de manter carro hoje em dia, cara, é pesado. No país, principalmente, que a taxa de impostos é absurda e tal. Então, o que a gente fez? A gente teve esse entendimento que manter um veículo, a pessoa não precisa despojar do seu veículo, vendê-lo. Mas vamos tentar monetizar e tentar fazer com que esse custo exorbitante aqui no país seja um pouco atenuado através de um porquê. O que nós fizemos? Nós fizemos uma plataforma que as pessoas pudessem anunciar esses veículos e alugar para pessoas que precisassem daquele tipo de carroceria. Simples. É um modelo que estava já funcionando nos Estados Unidos, o modelo estava funcionando na Europa e nós resolvemos trazer para o Brasil. Isso chama-se economia compartilhada. É a nova maneira de pensar e tal. Só que, cara, para poder construir isso, rapaz, a gente tinha que ter envolvimento com seguradora, e para você convencer uma seguradora a embarcar junto contigo. Cara, foi um trampo, foi um trabalho. A indústria de seguros é uma empresa bastante conservadora, né? Conservadora e lucrativa, né? Uma das empresas que a gente bateu a porta, eles tinham um lucro líquido de 1,2 bilhão por ano só no Nossa. Brasil. Ah, cara, eu vou olhar para você para quê, né? Você vai me dar quanto? Exatamente. Não, eu não vou mexer com isso, cara, mas é comportamento. Se você não tiver atrelado esse comportamento, esse 1.2 vai virar 0.9, que vai virar 0.7. Sabe uma das coisas que convenceu a galera? Foi exatamente esse experimentar. Vamos experimentar. Vamos ver como é que funciona. Aí, quando a gente começou a fazer a conversão, a galera começou a achar interessante. Pô, o mais legal é que... Aí que eu tô falando de comportamento, né? Desse comportamento inteiro é o que tá acontecendo de fato no país. A busca por inovação, a busca por novos entendimentos, a busca por novos valores. Essa galera que são os millennials, que deve ser a maioria da galera que está ouvindo a gente hoje, é o grande preocupado e é o grande motor econômico e social de qualquer país. É através deles que a gente vai fazer as proposições e saber se tem fit de fato. Quando a gente iniciou, a minha geração, que é a geração X, falou, isso não vai dar certo, cara. Brasileiro é apaixonado por carro. Só que pergunta pro cara de 20 a 30 anos, o que ele quer? O cara quer um iPhone, primeiro, socialmente falando. Ou ele quer estar conectado, na sua maioria. Segundo, ele quer poder usar os ganhos dele para investimento na própria carreira. Ele quer fazer um curso de língua, porque hoje, cara, a gente sabe, esse negócio só de inglês, olha, não é só o português. Só o português e inglês não tá mais muito funcionando. Mas ele tem que sim que ter muito bem o inglês. O que ele vai fazer? Vai investir nisso. Vai investir uma boa formação. Porque, cara, o que se forma de tantos dentistas, engenheiros, até médicos aí, cara, isso é um mercado mega competitivo. Enquanto, se você não tiver um diferencial em relação aos seus concorrentes, meu, você vai ficar para trás. Esse negócio de muitos desempregados hoje em dia é detrimento da falta de qualificação. E é verdade, se você não tiver internado com isso, você vai ficar para trás mesmo. E então que a galera percebeu isso e a galera faz curso, faz investimento na carreira, entra em MBA, faz para pós-graduação, o pessoal tá antenado. E investe no quê? Em carrão? Não é mais, velho. Para que você vai comprar um carro se você vai estar deixando de investir em outras coisas? Exatamente, né? Porque é um ciclo vicioso mesmo. Se você usa o teu dinheiro para um passivo, cara, aquilo vai te dar mais despesa do que o contrário. Então nós percebemos isso, esse comportamento. Aliás, não somente nós, o Sanidama do Grupo Abril, que hoje é da Globo também, Globo News, um dos apresentadores do Globo News, ele fala isso, cara. É questão de transformação. E um dos estudos que ele fez na FGV mostra exatamente essa transformação e esse novo mindset comportamental. E a gente pegou esses índices e começou a trabalhar, e quando nós colocamos a plataforma no ar, cara, era mega disruptivo. Realmente, cara, você alugar seu carro é mega disruptivo esse negócio. Mexe com muitas estruturas. Insegurança, né? Porra, mexe com muito. E começou a funcionar. No fim das contas, nós tivemos 100 mil usuários, por volta de 100 mil usuários, né? Cadastrados, pessoas cadastradas. E mais de 22 mil carros cadastrados ali, cara. Num curto espaço de um ano e meio. E tinha um potencial gigantesco para poder crescer ainda mais. Mas muito mais. E a gente tinha uma projeção de ter na nossa base por volta de 300 mil veículos até o quinto ano. Cara, 300 mil veículos, nós seríamos a maior locadora de carros do país sem ter um único carro na nossa base. Aí, além desse todo esse pool de transformador, a gente também trouxe o compartilhamento do carro elétrico, que eram carros da BYD, Build Your Dreams, que é uma montadora de veículos elétricos, a maior do mundo hoje, chinesa, que estava trabalhando alguns dos seus veículos aqui no país. A gente utilizou esses veículos e fez o compartilhamento dos carros. Então, assim, pô, imagina a sensação de você dirigir um carro elétrico, eu dirigi o E6, que era o veículo e tal. Cara, é diferente. E outro, você não precisa comprar aquele monte de carcaça para poder ter a experiência do uso. A tal da experiência do uso é o grande mote, é o principal valor que as pessoas querem hoje. Não quer alocar recursos na compra, é até a experiência daquilo. Quer para Disney, quer para Paris, quer pra... é a experiência que conta muito hoje. É o Airbnb tá para mais pra do que contar. A posse, né? Muito seria mais a experiência. Exatamente. Cleiton, muito legal. A gente está chegando aqui já ao fim do nosso programa. Teríamos aí muito mais para falar. A gente mal falou aí do Fleet, né? Que é essa startup que você estava falando agora ao final. A gente poderia falar mais do próprio Serve, né? Do Supera Park. Mas enfim, né? A gente tem um tempo aqui do programa. E queria que você, assim, fizesse suas considerações finais, enfim, né? Sobre a nossa conversa. Faltou falar do Founder Institute, mas a gente pode falar no outro momento. Mas só para falar para a galera, rapidinho, nós temos... aqui também em Ribeirão Preto, cara, olha, aproveitem essa. A gente tá falando de vocês que buscam por uma formação diferenciada, por curso, MBA. Procurem o Founder Institute, que é aqui em Ribeirão Preto. O que é isso? Os caras lá em Palo Alto, lá no Vale do Silício, eles conseguiram buscar os entendimentos que as startups, de forma prática e teórica, aplicaram aos seus negócios, conseguiram formatar num programa de 4 meses e jogaram isso para mais de 200 cidades do mundo. Ribeirão Preto é uma das cidades que tem a alegria de ter um programa tão fantástico como esse. Por que é fantástico? Cara, porque ali dentro desse programa nós selecionamos as pessoas, só para avisar, mas assim que você entra no programa, com seus ideais e suas ideias, a gente tem uma rede de mais de 40 mentores. Chain tá lá dentro, outras tantas pessoas estão lá dentro, a Luiz Helena Trajano tá lá dentro, são mentores com uma bagagem fantástica que conseguem traduzir para você vários entendimentos em termos de empreendedorismo em cada uma das fases que o empreendedorismo necessita para que você consiga fazer suas entregas. Então ali a gente tem a primeira visão aí, a validação da ideia, o desenvolvimento do consumidor, o modelo de negócio, o modelo de receita que você vai fazer. A gente entrega branding, a gente fala de design também, prototipação, a gente fala das questões legais, muito importantes, questões contábeis. A gente faz um planejamento go-to-market também junto, fazemos desenvolvimento do produto, a gente também faz a busca por novos talentos para poder compor junto contigo aquele seu ideal, aquele seu trabalho, enfim, a gente a partir do próximo, da próxima segunda-feira, dia 26 de março, esse programa ele está indo ao ar agora no dia 29 de março, então já tá valendo. Exatamente, já está valendo, então já está aberta as inscrições, cara, participa, procura o Founder Institute, procura a Supera. Nós estamos lá mais do que de braços abertos, com toda essa bagagem que eu falei, que é a minha pessoal, entre tantos outros mentores, que cada um traz uma bagagem fantástica, fundamental para poder te ajudar. E muito obrigado por essa aproximação e por nos ouvir até agora. Ô Cleiton, as inscrições então para o programa do Founder vão até que data? Elas vão até do dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Okay. Até 13 de maio, eu não vou esquecer mais. Né? E o pessoal que entra, cara, ele tem a possibilidade de aprovar o projeto dele e, ficando entre os primeiros, a gente leva para o Vale do Silício para apresentar para uma banca de investidores. E é um programa também aí fantástico, completíssimo, né? Envolve todas Exatamente. As fases e com pessoas também de um gabarito altíssimo que com certeza vale a pena. E quem se interessou por essa conversa, quem se sente movido, chamado, né, por esse mesmo objetivo, né, Cleiton, de querer fazer coisas significativas para a sociedade, entra, a gente vai deixar os links, todos esses links que a gente falou hoje durante o programa, o próprio Supera Parque, o Sevna, Meu Carro é um Monstro. E agora, o processo seletivo pro Founder Institute, é processo seletivo mesmo? É um processo seletivo, é o site fi.co, simples, Escola Ribeirão Preto lá, aí é só fazer a provinha. Muito bem, todos eles estão aqui nas notas do episódio, então Show. Só acessar e clicar. Cleiton, só acessar e clicar, só clicar e acessar, é o contrário. Cleiton, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá aqui hoje com a gente, foi muito bacana, espero que tenha também inspirado mesmo o pessoal aí a seguir numa direção similar. É isso aí, vamos fazer diferente, pessoal, porque o mundo está em constante transformação. Legal, quer divulgar mais alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, pessoal, com isso, o DGCast número 47 vai ficando por aqui. Lembrando, se você quer acrescentar alguma coisa a essa conversa, tem lá no site, pode comentar, pode mandar um e-mail pra gente, dgcast@gmail.com, nosso site, claro, dgcast.com.br. Pode compartilhar nossas publicações lá na rede social, porque tem mais um amigo aí seu que pode gostar também desse conteúdo. Então, muito obrigado a você também, ouvinte, por estar aqui conosco, seu download, sua audiência, e compartilhar aí a palavra do DGCast. Então, o Brainstorm, o episódio 47 do DGCast fica por aqui. A gente se despede. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.